Tá 3520, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Tá 19044, solo 31, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. 121, decimal 9. Alfa 944 autorizado, Alfa Juliette, posição 09, Tatiuno. Alfa Juliette, 09, 09. 9. Em que recebeu, aqui 120, Azul 49. Salvador? Square, Salvador, é Porto Rio, 24. 1-6-5-5-5, enable 1-5-5.45. 1-6-5-85, enable 1-5-5.45, é Porto Rio, 24. Boa noite, obrigado. Com 3520 no solo 35, libera a direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, boa noite. Solo de Salvador, boa noite, já 3520, levando agora na Fox Trot, na Fiscal. Autorizado, táxi Alfa Juliet. Perdão, Alfa Kilo, parte 3, posição 1 no Lima, acho que eu estou personalizando. Alfa Kilo, 1 no Lima, posição 3. Salvador, voo 992. Sete, boa noite, oficial da notificação, obrigado. Olha, decola pistão 2-0, curva esquerda, saída Pucacaju via Upzulu 17. Controle Salvador opera 1208, aciona 5473 transponder. 370 Recife autorizado, decola da 10, Pucacaju, Upzulu 17, controle após 1208, 5473 transponder, voo 1192, então no parte de carga já lhe confirma a posição. 7-1192, se é um pronto pushback de saneamento. Faz o 4959, 63 minutos para a posição coral, acordando com o controle Ilhéus em 120.1, no bom voo. 0 para o puxa saneamento. Prezado, no pátio 3, reporte pronto para o táxi, o azul 9300. Prezado, chamada para o táxi, o 9300. Pushback e acionamento Gol 992. Tarde, Gol 992. Até a posição aguardando no 92. Está aguardando, tem previsão para isso aí? Aproximadamente 5 minutos. Salvador, azul 9300, com 48 a bordo, tem 3 horas de autonomia alterna Salvador, para o táxi. Gente, azul 9300, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Pat 3, Pat 1 em Índia. Próxima ponto de espera, torre 1 no 8.95, com ajuste no 015. E no 095 no ajuste, táxi até o ponto de espera da 10, via Pat 3, Pat 1 em Índia, azul 9300. Dona Produção, já reporta com a visão com o campo. Dona Produção, com o campo, já, bom, galera. Dona do 397, controle. Pratica. Em segundo usuário, meia dúzia de milhas, mas ele tem que estar em todo o mundo, feito um helicóptero, sem interferência no seu procedimento. Thank you.

9300, Mato Ponte Ferro. Com 9307, 2016 do Serra Victor 372, CPS da ONUZA. 92, alternando Maceió, 4 horas de autonomia, 1-3-2, aboado. 397. 9397, foi um tráfego tipo helicóptero, prosseguindo direto para o pátio número 4, interfere com a sua aproximação. 7 graus de aproximação, 9397. Uno India, Ponte Ferro 995, 0095, Gol 9 graus, Guardião Verão. Gente, o vento 1-0-0 graus, 1-0-9, Guardião 0-9, ponto solo controlado. Operação controlada, Guardião Verão. Boa, 9-3-9-7, temperatura 0-9-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Gente, eu vou descer 1-0, boa, 9-3-9-7. Aí 300, visual para o tráfego da final da pista 1-0. Avião. Pode pousar a nave ali em Monté. Pousar a nave ali na frente, gostaria que a gente alinhasse via Bravo ou Thiago? A critério na 300. Sala 56, direita, 121 no decimal 9. Direita 219, não sei. Salvador Azul, 9300, na Árvore 1. Sinal 300, contato radar na Ecoagem, sem ligar. Confirma? Confirma e mantenha o nível de voo 180, sem restrições, Azul 9300. 180, sem restrições, 9300. Nós dois, decolagem autorizada, vento 1 1 0 grau, 0 8 nós. Tive decolagem da 1 0 grau, 9 2. Dois decolador 01 no controle 1208. 208 192. Salvador, boa noite, voo 1192 passa 1500 pés. 1192, contato radar, saída PUCA, nível 370. PUCA 370, 1193. Boa, Zona 300, autorizado Conquista. Zona 300, Zona 300, agradece.